Paz do Senhor. Hoje eu lembrei mais uma vez daquela minha avó que quando alguém vinha falar com ela sobre doença, problemas, ela largava falando sozinha. E ela definia algumas coisas sobre otimistas e pessimistas assim. Que otimista é a pessoa que acredita que aquilo que está quase acontecendo de ruim não vai acontecer. E já o pessimista é aquele que quando tem a chance de escolher duas coisas ruins para acontecer, ele escolhe as duas. Otimista é aquele que prega um futuro melhor, mas o pessimista é aquele que tem medo que isso seja verdade. Otimista diz que tudo vai melhorar no dia seguinte, e aí vem o pessimista e completa. É, mas no fim do dia tudo acaba piorando de novo. A Bíblia fala que quem crê nas promessas de Deus exercita sua fé e não é um pessimista. Ele diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. Não seja um pessimista. Seja um otimista. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.